ao final do treino. Pronto, desta esses detalhes, né, Dom Oliveira, do que antecedeu o jogo contra a Guiné, e a gente viu aí uma seleção com mais, com essas novidades, né, o Ayrton Lucas do Flamengo, que está aí numa ótima fase, e o Joeliton, né, Dom Oliveira, essa foi a novidade aí também do técnico Ramon Menezes, e claro, né, os bastidores, uma possível troca de técnico, né, a imprensa brasileira já coloca, né, o Ancelotti já como novo técnico a partir do próximo mês, enfim, muitas coisas estão acontecendo na seleção, né, Dom Oliveira? Pois é, mas o importante é que jogou bem, né? Sim. Ganhou do Guiné. Ganhou do Guiné, ganhava também de qualquer outra ave pequena, né, Júlio? Guiné, Capote, né? Guiné, Capote, ganhava do Galo, ganhava de qualquer ave pequena, né? Eu não sei se dava pra ganhar do São Conrado, né? Do São Conrado, rapaz. São Conrado que tá na briga de novo, viu? Nem entrou, nem jogou e se classificou, né, Dom? Você já viu um comentário de três palavras? Conta. Eu disse, rapaz, o São Conrado tá na competição de novo. De novo. Aí nosso narrador disse, pra perder outra vez. Pra perder. É isso mesmo, Conrado? Vocês nem jogaram e se classificaram. Como foi isso, Conrado? Não, nós jogamos a primeira partida com Nova Roma, empatamos em 0-0 com Prata de Campos Salles. Sem jogador de fora. Você não pode, entendeu, ficar com raiva do Arsenal, né, Conrado? Porque, não, aí jogamos com o Arsenal. Colocaram o São Conrado debaixo do braço, não foi? Eu acredito que nós fizemos o nosso resultado, o dever de casa, né? Nós fizemos o nosso dever de casa. O Conrado tá igual o Bita, viu, rapaz? Nós fizemos o nosso esporte, tá liso, né? Tá liso. Nós fizemos o nosso dever de casa, que foi ganhar um ponto na primeira partida, perdemos outro e deixamos por conta deles resolver. O Bita Esporte. A nossa parte nós fizemos. O Bita Esporte, a gente faz uma pergunta a ele, ele responde outra coisa. Outra, né, coisa. Mas o Eduardo, eu acho que foi um jogo Campos Salles e Atlético de Marcolândia. O Eduardo disse, vamos trazer o São Conrado de volta para a competição, né? Promessa feita, promessa cumprida aí do Eduardo, viu? Com certeza, viu? Pois é. Então foi um resultado elástico, aí, né? Conrado, o São Conrado ainda pode escrever alguém para essa próxima fase? Não, nós não podemos escrever. Gastar todas as fichas? Não, assim... Gastamos todas as fichas, mas tem os três jogadores de fora que não jogaram as três primeiras partidas. E essa próxima eles podem, entendeu? Já está tudo certo para eles virem. Quem são? É lá de Pio Nono, o atacante, né, o centroavante Ribeiro. Nós temos o meia, o volante Vanilson e também o Baresio. Todos os três de Pio Nono? Todos os três de Pio Nono. Né? Jogador que já se conhece, bem entrosado, jogou com a gente. Fizemos amistoso em fronteiras. Com a participação deles, né, pra conhecer, se entrosar com os demais jogadores do São Conrado. Vilma Santos e Pelé, você não quis. Vilma Santos já tinha compromisso com a equipe do Flamengo, né, que se classificou também, o Flamengo do Guarani, e o Vilma Santos vai vir pra esse jogo. Ok, então tá aí, né, o São Conrado tem três reforços lá de Pio Nono, viu? Com certeza. Vamos só dar faturado, na volta a gente ainda volta falando do futebol nacional. Olha só, teve troca de cadeira no comando técnico do Atlético Paranaense, né? O Filipão agora vai para o Atlético Mineiro. Já a gente volta falando tudo isso e muito mais aqui no Esporte na Cidade. Esporte! Esporte na Cidade! Na Cidade! Em clima de São João, a Ótica Brasil informa! Dia 26 de junho, haverá exame de vista! Ótica Brasil! Manda logo um zap e deixa a vaga reservada 87999997624. WhatsApp da Ótica Brasil 87999997624. Ou se preferir, dá um pulinho na Ótica Brasil, Avenida 7 de Setembro, 269, no centro de Campos Salles. Dia 26 de junho, minha joia, segunda-feira, não vai esquecer, por amor de Deus. Dia 26, segunda-feira, exame de vista. E também aproveita para ficar por dentro das promoções da Ótica Brasil. Nas compras à vista, tem 30% de desconto. A prazo, 15% de desconto. Vem pra Ótica Brasil! Ainda bem que podemos contar com o frigorífico São Luís, o mais completo do gênero. O frigorífico São Luís está com novas instalações, atendendo os altos padrões de higiene e dispõe de um atendimento especial. A sua diversidade em termos de produtos é total: carne suína, bovina, carne de sol, frango, galinha caipira, peixe de várias espécies, frios em geral. E toda segunda-feira, o frigorífico São Luís realiza grande promoção em todo o seu estoque. Localizado na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 716, em frente à Telemar, bem no centro de Campos Sales. Fones 99270050 e 94375968. Organização Cássio e Família. Arte Variedades, tudo em decorações, plantas artificiais, arranjos, quadros, bolsas, perfumes e artigos para presentes. Você que é aposentado, venha fazer seu empréstimo consignado com rapidez e segurança. Fale com Rita Souza ou Daniele. Arte Variedades, Rua Valdemar Falcão, 484, Centro, próximo à Ótica Santo Onofre. Telefone 999-34-2775. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra Autoescola Campos Salles. É a mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. Aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Autoescola Campos Salles é o lugar. Você aprende com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro Campos Salles. Telefone 99297-4919. O caminho certo para sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles. Esporte. Olha o gol! Esporte na cidade. Na cidade. Estamos de volta aqui na nossa programação, no nosso Esporte na Cidade. 11 horas 43 minutos por aqui, o Cissa Alencar, vamos lá do Sítio Arruda, ouvindo aqui e acompanhando o nosso programa. 11h43, daqui a pouquinho tem o Jornal do Meio Dia, na apresentação de Dão Oliveira. Os destaques do Jornal do Meio Dia, Dão Oliveira. Pois é, Júlio, daqui a pouquinho no Jornal do Meio Dia vamos soltar aqui uma entrevista que a gente fez na última sexta-feira com o prefeito João Luiz, né? Na oportunidade foi inaugurado aí o Tempo de Crescer, Júlio Moreno, e a gente vai já ouvi essa entrevista aí com o prefeito João Luiz. Foi uma coletiva onde participou eu, você, o Ferreira Júnior, o PK, o Eli Santos, toda a imprensa lá conversando com o prefeito, né? Falou de vários assuntos, da viagem dele à Fortaleza, né? Da retomada das obras, das escolas que estão paralisadas, também construção de uma quadra poliesportiva lá em Barão de Aquiraz, construção da quadra poliesportiva da Escola Vicente Alexandrino, né? Entrega de mais uma creche lá no bairro Guarani e também falamos da festa do município. Que bom, né, Dom Oliveira? Só dando um tópico e mais nessa informação, né? Uma creche teve de crescer muito bonita, né, Dom Oliveira? É, ali é um espaço que já começou a funcionar hoje, né? Já começou a funcionar hoje, né? Que bom, viu? Médicos especializados lá para cuidar dessas crianças que têm algum déficit de atenção, viu? Muito bem, Dom Oliveira. E já na entrevista já deixa data. Já marcou a data de inaugurar a creche lá do bairro Guarani, viu? Guarani, que bom, viu, Dom Oliveira? Já lá é uma creche gigante, né? Pois é. Quer dizer que vamos ter quadra no distrito de Barão de Aquiraz, né? Está fazendo lá e já começou também as obras da quadra poliesportiva da Escola Vicente Alexandrino. Pois é, eu vi um projeto também, no futuro bem próximo, vai ter uma quadra também nas Agrovilas, né, Dom Vila? Lá no São José, Juninho, está faltando, porque lá a terra é do governo federal, aí tem que pedir autorização ao INCRA para construir, né? Ah, entendi. Aí o INCRA deve autorizar e a prefeitura vai fazer um ginásio poliesportivo lá, na Agrovila São José, viu? Que bom, viu, Dom Oliveira? Campos Salles vivendo aí um canteiro de obras, viu? Pois é, né? A gente via Salitre e Araripe, Juninho, com centenas de quadras, né? Incrível, né? E Campos Salles só tinha aqui o Polo Esportivo do Alto, pois né? Pois é, Salitre... A gente ficava perguntando por quê? Acho que Salitre é a cidade que... Aqui da região que mais tem quadras, né? Araripe, nós teve uma competição lá no Araripe, o cabo chutar uma bola pra cair na outra quadra, viu? Tanta quadra do Dr. Geovante fez lá no Araripe. Também, Dr. né? Dr. Germano, os ex-prefeitos lá fizeram, sim, né? Com certeza. Dr. Germano, Dr. Geovante, muitas. Lá em Salitre, Rondil, Sargentão fizeram centenas de quadras, né? É verdade. Agora, a onda é areninha, né? Sim. Mas naquele tempo era quadra, né? Isso. Muitas quadras, né? Isso. O prefeito João Luiz entregou já na sua gestão agora a areninha do bairro Barragem. E a areninha do Alto. Do Guarani também. Né? A do Guarani ainda foi na passada. Isso. Está fazendo um acampamento. Sim. Autorizou a reforma da quadra do Itaguar. Certo. E está sendo feita a quadra do Barão de Aquiraz. Que bom, viu? E em breve aí a do São José do Acossi, né? Ok. Que bom, viu? Que venha mais, né, Dom Vira? Que venha mais, né? Que venha mais. 11 horas 47 minutos aqui na cidade. Zé, quem sonhava em uma quadra lá no bairro Pouso, né? Hoje tem, né, Dom Oliveira? Tem uma escolinha de futebol lá, né, Júnior? É, abraçar o nosso amigo Aparecido, né? O sanfoneiro, né? Treinador. É, treinador do São Conrado, viu, Dom Oliveira? É? É, sim, viu? 11h47 aqui na cidade. Vamos aqui falar do Felipão, né, rapaz? Felipão deixa o Atlético para ser o novo técnico do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense anunciou na tarde desta sexta-feira que o diretor técnico Luiz Felipe Scolari, o técnico Paulo Turra e o auxiliar Carlos Pracidelli não trabalham mais no clube. Felipão recebeu uma proposta para assumir o Atlético Mineiro como treinador e aceitou. Turra até gostaria de seguir no Furacão, mas como ele foi alçado ao posto de comandante na equipe paranaense graças a uma sugestão de Felipão, a diretoria entendeu que o ideal seria trocá-lo também. No Atlético Mineiro, Felipão assume o posto deixado por Eduardo Cudê no início da semana e vai ter um contrato até o fim de 2024. O zagueiro do Galo, Bruno Fux, lamentou a quebra da sequência de trabalho no clube, mas acredita que ainda dá tempo de conquistar os objetivos. Óbvio que não é bom trocar treinador no meio de temporada, né? Mas foi o que aconteceu. Obviamente que a gente sempre quer manter o trabalho, mas a gente tem um grupo muito forte e a gente vai se adaptar rápido a propostas de jogo e a gente ainda tem uma longa temporada pela frente e vamos para cima. Temos duas competições importantes e a gente sabe que a gente quer ser campeão. Luiz Felipe Scolari volta a ser treinador depois de ter garantido, em dezembro do ano passado, que não trabalharia mais na função, principalmente no Brasil. Aos 74 anos, Felipão vai reencontrar com o atacante Hulk. Os dois estiveram juntos na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. O treinador não era o plano A da diretoria do Galo, mas após a recusa do técnico português Bruno Lage, os dirigentes do clube foram negociar com o Felipão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Tá aí, Cadu Macri, trazendo as informações aqui no Esporte na Cidade. Portanto, tá aí, Dom Oliveira, o Atlético Mineiro com um novo técnico, Dan. Pois é, Júnior, né? O Felipão havia dito que não treinava mais time de ninguém. Sim. Né? Aí foi ser diretor técnico depois que perdeu a Libertadores para o Flamengo lá no Atlético do Paraná. Aí agora saiu do Atlético para treinar a equipe do Atlético Mineiro. Sabe quem é o próximo confronto do Atlético do Paraná? Se conta. Flamengo, Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Entendi. Aí o Atlético Mineiro, o Atlético Paraná foi demitir o técnico. Incrível, né, rapaz? Aí lá Tá meio diagonal, viu? Tá meio diagonal. Tá. E aí, quem será o novo técnico do pois Atlético é. Paranaense? Aí o Atlético Mineiro, Juninho, eu não sei se dá certo, não. Pois é, quem vai comandar, Dom Oliveira, os jogos aí, segundo a assessoria de imprensa lá do Atlético Paranaense, eles não têm pressa pelo novo técnico, viu? E vai deixar o Wesley Carvalho como interino. Né? O interino é quem vai resolver, por enquanto, as questões por lá. Viu? Agora, lá no Atlético Paranaense também, existe aí uma negociação por Vitor Roque, viu, Dom Oliveira? O Barcelona está querendo o Vitor Roque, um dos melhores jogadores que tem lá, viu? Pois é, né, Júnior? Por sinal, os diretores do Atlético estavam lá pedindo a prisão do Antony, né, que está lá no Manchester United, Dom Oliveira. Vixe Maria, né? Quer dizer, se complicou, viu? É, deu ruim. Deu ruim. 11h51, vamos faturar na volta, a gente volta falando do futebol local, falar aí da classificação. Rapaz, os caras que estavam lá na arquibancada, né, disse que escutaram um barulho, né, no final da partida, Dom Oliveira. E esse barulho, ficaram procurando onde é que estava acontecendo. Não era as bombas do Stefani, viu? Pois é, foi a vibração do Conrado lá dentro da cabine depois da classificação. Já a gente volta falando tudo isso e muito mais aqui no Esporte na Cidade. Esporte! Esporte na Cidade! Na Cidade! Ao chegar no bairro Batalhão, passe na Biscoitaria Campos Salles. Grades, pitas e sequilhos. Com revendas no Ceará, Piauí e Pernambuco. Rua Sabarreto, número 384, bairro Batalhão. Anote o telefone 0-88-993-76-9994. Organização Cícero e Marciana. Arte Variedades, tudo em decorações, plantas artificiais, arranjos, quadros, bolsas, perfumes e artigos para presentes. Você que é aposentado, venha fazer seu empréstimo consignado com rapidez e segurança. Fale com Rita Souza ou Daniele. Arte Variedades, Rua Valdemar Falcão, 484, Centro, próximo à Ótica Santo Onofre. Telefone 999-34-2770. Ainda bem que podemos contar com o frigorífico São Luís, o mais completo do gênero. O frigorífico São Luís está com novas instalações, atendendo os altos padrões de higiene e dispõe de um atendimento especial. A sua diversidade em termos de produtos é total. Carne suína, bovina, carne de sol, frango, galinha caipira, peixe de várias espécies, frios em geral. E toda segunda-feira, o frigorífico São Luís realiza grande promoção em todo o seu estoque. Localizado na Avenida Francisco Ademar de Andrade, 716, em frente à Telemar, bem no centro de Campos Salles. Fones 99270050 e 9437-5968. Organização Cássio e Família. Atenção, atenção, desportistas de Francisco Santos, Campos Salles, Ceará e região. Nesta quarta-feira, dia 21, às 20 horas, no Estádio Municipal Moraizão, um dos maiores clássicos interestadual. Seleção Campos Salles versus Francisco Santos Futebol Clube. Imperdível! Em campo, campeão da sede, Campos Salles versus campeão da sede, Francisco Santos. É Copa Sertão Futebol, jogão de bola e jogo de ida. Venha e traga sua bandeira. Apoio Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campos Salles, Ceará. Realização Bita Esportes. Vem aí a 11ª Festa dos Crediaristas de Genesaré, dia 24 de junho de 2023. Com a programação 8 horas, missa solene em ação de graças, 13 horas, decisão do 10º Campeonato de Genesaré. E a partir das 20 horas, show com Gil Cantor, Nonato Pegador, Bulé de Caminhão e a Turma da Pisadinha, com o patrocínio de empresas amigas que trabalham com o desenvolvimento da nossa cidade. E a galera de Recife, galera de Salvador, galera do Rio Grande do Sul, galera de Santa Catarina, galera do Bonfim, galera do Rio de Janeiro, galera de Fortaleza. Apoio: deputada Fernanda Pessoa, deputado Fernando Santana, deputado Niso Costa, Oliveira, Samuel Freire, Haroldo Progresso e do prefeito Libório Leite e do prefeito Roberto Pessoa. Vereadores: Gilson Brasil, Anísio David e Celso Freire. Realização: Zé de Letícia. Esporte. Olha o gol! Esporte na cidade. Na cidade. Estamos de volta aqui na nossa programação, no nosso Esporte na Cidade, 11 horas 56 minutos aqui na cidade. Agora vamos falar do futebol aqui da nossa região. Falar aqui já do Damião, do Pajeú, lá do município de Araripe. Teve um amistoso de Sítio Novo e Junco, placar 1-1, viu? Bem disputado. Abraçando a todos que acompanham a nossa programação. Tá aí o Damião do Pajeú, informando os jogos, que o amistoso que aconteceu e acabou empatando em 1-1. Teve aqui o resultado do Campeonato Municipal de Araripe, né? O resultado, o Tanquinho, né, empatou em 1-1 com a Irmandade. Nos pênaltis, a Irmandade venceu pelo placar de 3-2, né? Portanto, aí o jogo, teve aqui 2-0, que foi ganhou do Razer aqui, Cis, né? Tá só aqui o... Vamos ver se a gente consegue ler. É Lagoa d'Água e Sítio Velho, né? Lagoa d'Água venceu pelo placar de 2-0. É o Campeonato Municipal de Araripe, a segunda divisão, né? Isso aqui é a segunda divisão do Campeonato Municipal de Araripe. Dom Oliveira! Pois é, Júnior Moreno. Então tá aí, né? Por aqui nós já falamos, né? Só os resultados da rodada aí, Júnior? Sim, Dom Oliveira. Começou no... Começou no sábado, né? Sim. No sábado, dia 17, os amigos do Mussum empataram com São Paulo em 1-1, né? Isso. Aí teve pênalti, Júnior? Não, né? Teve não. O segundo Conrado, o amigos do Mussum, né? Ganhou de critério de cartões. E cartões. Cartão, ou seja, um cartão, né? É, o cartão é... O cartão amarelo que acabou dando a classificação para o Amigos do Mussum, né? Apenas um, né? Apenas um. Um cartão, viu? Pois é. Aí nós tivemos a vitória folgada da Escolinha do Raul, 4-0 para cima do Zezinho. Sim. Né? Ontem, o Arsenal fez 5-2 em cima do Nova Roma e colocou o São Conrado aí de novo na competição. E a equipe do Guarani Dudão, né? Empatou com o Itaguá em 1-1 e venceu nos pênaltis 3-2, foi, Júnior? 3-2? 3-2. 3-2 nas penalidades, né? Sim. Então tá aí, a roda continua no final de semana, dia 24, nós vamos ter aí Lagoa do Carmo e União Esporte. Pelos veteranos. Veteranos. E a Atlético União e Amigos do Mussum. É um confronto aí pela aberta, que vai ser o jogo do rádio. Isso, no domingo tem no domingo, Caldeirão. Caldeirão e Polícia Militar. Certo. Né? E tem já o jogo aí pela outra fase, Amazonas e Esporte União. Justamente, Dona, isso mesmo. Né? Já pela terceira fase da competição, Amazonas Esporte Clube União. E essas duas equipes... Por que tem tanta União, Júnior? Pois é, Atlético União e Esporte Clube União, né? Não são unidos essas coisas, não. Hã? Não são unidos, não. Não são, não? Rapaz, quando eu vejo o nome União, eu acho que são desunidos. Desunidos? É. Não tem como... Não é muito União. Isso é pra mídia, não é? Nos bastidores... Só pra aparência. Hã? Nos bastidores tem muita confusão, não tem? Né? Tem. Principalmente nos vestiários, né? Rapaz, quando termina o primeiro tempo... Era melhor ser os desunidos. Os desunidos. Rapaz, falar nisso, vamos aproveitar aqui e abraçar o Vilmar Santos, está ouvindo aqui o nosso programa, Dom Oliveira. Catuaba e o Hélio, né, estão lá em Pionono ouvindo aqui o programa, abraçando a turma boa lá, o nosso Sabiguetinho também lá em Pionono, sempre acompanha aqui o nosso programa. Conrado Silva, você, os caras estão dizendo que você entrou, né, mas você disse que não tinha saído, o que foi que aconteceu, Conrado? Eu não gostei dessa expressão aí, entrou de novo. Você disse que nem tinha saído, Conrado. Não saí. Nós fizemos nosso jogo, né, 0-0 no primeiro jogo, perdemos a segunda partida de 1-0, nossa participação, né? Certo. Então, eles que tinham que brigar lá, quem tivesse precisando, então, o Arsenal favoreceu, sim. Favoreceu. Favoreceu, mas nós não saímos. Pois estava aguardando. Mas aí já você veja só, os caras já estão especulando que vai ter sacola de gol, né? Que o São Conrado nos confronta aqui, classificatório, vai enfrentar o acampamento, viu? Eu vou só passar aqui para refrescar a memória. O acampamento venceu os amigos do Mussum no primeiro jogo por 4-0, viu? Certo. 4-0. Aí venceu o São Paulo 4-0. Sim. Mas eu tava falando com os amigos meus lá do acampamento. Certo. Disse, Dan, a gente não gosta muito de repetir placar, não. Sim. Foi 2-4-0, agora a gente quer aumentar, viu? Ih, rapaz. Foi duas goleadas do acampamento. Foi 2-4-0. Foi sim. Aí não. Eu falei com meu amigo Chico do Buraco aqui. Foi? O Ivanil. Né? Caboré. Caboré. Adalberto. Adalberto. Adalberto. Aí disseram, rapaz, vamos aumentar esse negócio. Vamos aumentar, viu? O negócio só 4, tá, vamos botar pra 5 agora. Aí tem o Cis, né, que comanda lá, né? Cis Deusinha, né? É, rapaz. Pois é, Cis Deusinha, até fez uma seresta no final de semana lá. Sim. Pra comemorar a classificação. Pois é. E agora vai... Rapaz, fica bom pro São Conrado, não vai, rapaz? Vai, tá. Uhum. Ficou de noitinho. O que é que você diz, Conrado? O jogo é dia 1º de julho. 1º de julho, né? A primeira derrota do mês. Dia 1º de julho, São Conrado está aí. É uma equipe que sim, não está entre os 6 melhores de Campos Sales, mas nós estamos na competição, equipe humilde, formado com jogadores daqui de Campos Sales. Agora... Lá não tem desunião, né? Não, lá é todo mundo unido, os guerreiros do São Conrado. Sim. E é isso, o acampamento vem aí muito forte, nós vamos ter muito cuidado, né? Vamos ter muito cuidado de jogar com eles, né? Porque vamos estudar a equipe, a gente já vem observando, tem muitos jogadores renomados e nós vamos aí com a nossa equipe simples, né? Mas vamos esperar pro dia primeiro. Pois é, Júnior. Os meninos mandaram um alô aí pra o Catuaba, né? Vou Catuaba. Um alô pro Meduim aí. Amedoim? Amedoim. Meu amigo Mudubim. Mudubim, olha lá. Catuaba com Amedoim. Pois é. Júnior. Fala Catuaba, falar é Meduim também. Nosso amigo Theo, do sim, Palmeiras do Antigo, mandou um áudio aqui semana passada. Disse que tinha sido campeão no São Gonçalo, ia ser campeão no Barreto da Serra. Eu disse, rapaz, esse cara quer desmoralizar minha família mesmo, né? Só falta agora dizer que vai ser campeão no Santo Antônio, no Pombo, em todo canto, né? Aí, eu fiquei sabendo aqui, ele não mandou áudio hoje não, quem me passou aqui, foi o Cícero do Pombo, que tá por aqui, e o time do Theo levou trava lá no Barreto da Serra, viu? Levou trava. Perdeu, viu? Será se o Theo tá assumindo igual o Conrado, rapaz? Conrado, o time se classificou, ele veio pelas varedas, né? Veio cortando caminho, viu? Se classificou, veio por dentro hoje. Veio por dentro. Chegou o primeiro que é Patrícia. Rapaz, aí o Theo sumiu, não foi, Dom Oliveira? Rapaz, o Theo tá offline hoje, viu? Tá offline, viu? Tá offline. Abraçando aí o nosso amigo Iranildo lá nas Baraúnas, rapaz, lá em Potengi, acompanhando o nosso programa. E o Malvadão do Cis? E o Malvadão. O Malvadão tá na competição ainda, tá, Cis? Ah, beleza, viu? Tá por aqui também o Cis do Pombo, né? Já tá, Conrado tá querendo marcar um amistoso, mas Cis está focado mesmo, é nas trilhas, né, Cis? Boa tarde. Boa tarde, Júnior, Dan, Conrado. Conrado, nós vamos marcar um amistoso, que nós esse ano ainda não joguemos, né? Nós vamos jogar. Não jogaram esse ano ainda, né? Ainda não. Não se confrontaram ainda. Tem a nega, né? É, a nega, rapaz, a nega. Pois e é. Falar em Theo só se manifesta quando ganha. Nem Conrado. Conrado, quando desaparece, ele pode saber que tem. Pai, chegou cedo, não foi, D. Oliveira? Cedo. Bom, eu ontem fiz um jogo com os meninos lá do Sítio Banco, lá. Tipo, só site, sabe? Aí eu tá fui certo. Com os caras idosos jogar com os meninos, nós levamos uma P lá ontem, lá no banco. Mas eu não vou assumir. 7-1 a gente perdeu ontem, nós temos um jogo em casa, né? Aí em casa é um campo maior, mais diferente, né? Mas nós vamos correr atrás desse prejuízo aí. Só foi a seleção brasileira que errou de 7, não. Tem do 6 só levou. Olha só, quem tá nos ouvindo, o Theo, viu? Tá, vamos ouvir aqui o que é que o Theo tá dizendo, Oliveira. Boa tarde, meu amigo. Não, e Júnior? Não, rapaz, eu tô sumido, não. A gente tem que saber perder e ganhar. A gente perdeu de 1-0, mas fazer o quê, né? Mas o time disse isso aí, não aguenta o meu, não. Olha isso. Não, Théo, nós temos que fazer um amistoso. Se eu tenho meu, nós vamos fazer um amistoso. Tá aí. Bom. Vou trazer os cabos do São Gonçalo. É, trazer os cabos do São Gonçalo, né? São Gonçalo. Pois tá bom, Cícero. É, durante a semana você vem, né? Pra gente falar das trilhas e também falar dos amistosos aí, lá do Sítio Pombo, né? E contra a equipe do Conrado. Abraçando aí o nosso amigo Rogério lá nas Cajazeiras, também ouvindo o nosso programa, o Gilvan lá na Rendeira, né? Rendeira do Dionísio. E tem aqui, D. Oliveira, a participação do Dinamite. Alô, Dina! Bom dia! Opa! Muito bom dia! Meu nome é amigo Júnior Moreno, D. Oliveira, amigos ouvintes do programa Esporte na Cidade. Eu sou o Dinamite, presidente do Nova Roma, galera de veteranos da nossa querida Encanto Salles. Júnior, daí amigos ouvintes, já que eu estou falando Nova Roma. Ontem o Nova Roma jogou pelo campeonato do município, infelizmente perdendo pelo placar de 5-2, mas eu gosto aqui de parabéns viva voz, todos os atletas, todo mundo jogou bem, foi bom mesmo. Aí estamos aí, lembrando já os amigos de esportistas, que gostam também do futebol amador, lembrando aos atletas também, que nesse final de semana já estou aqui entrando nos contatos para ver um amistoso com quem o Nova Roma vai jogar, porque o Nova Roma não para, o Nova Roma é show. E na oportunidade, junho, da amigos ouvintes, na alô para o vice-prefeito Coronel Hermes, está ouvindo o programa, na alô para os amigos lá do Sítio Papagaio, Zé Ney, Ney Dival, Didi, quem está ouvindo também o programa Esporte na Cidade, é Dival, lá no Caldeirão, na alô para ele, para a família dele, e na alô também para você que está ouvindo o programa, a gente fica feliz, saindo aqui. Tá aí a participação do Dinamite aqui no programa Esporte na Cidade, D. Oliveira. Pois é, Júnior, a gente volta amanhã, o né? O Dina é diferente, né? O time perde, mas ele aparece, né, D. Oliveira? Pois é, o Dina apareceu aí, né? rapaz. Quer dizer, o São Conrado, aliás, o Nova Roma saiu da competição sem ganhar nenhuma, né? Pois é, nenhuma. Nenhuma. Empatou uma e perdeu a outra, né? Isso. O São Conrado também, mas tá só que o São Conrado entrou no critério do saldo de gols, né? Isso. Verdade. Perdeu de pouco, né? Perdeu de pouco, viu? Aí agora tem o acampamento pelo meio, viu? É, agora acampamento é uma coisa, né? Rapaz. Os cabos da galeria, viu? O treino mais leve lá do acampamento é pular da galeria. É pular da galeria. 12:08, Conrado Silva, pra gente finalizar aqui o programa. Deixando um abraço a todos os desportistas. Uhum. O que eu digo é assim: o jogo é dia primeiro. É a primeira vitória ou a primeira derrota, né? É a primeira vitória ou a primeira derrota, mas a gente tem que pensar sempre positivo. Nós vamos para ganhar. Muito bem. Agora aconteceu um fato interessante, foi com o Vasco, viu? Uma semana que o Vasco não perde. Uma semana, né? Porque teve rodada, né? 12:09, finalizando aqui mais um programa Esporte na Cidade, abraçando a turma boa lá em Tijolinha, rapaz, o GG, o Dedé também acompanha o nosso programa, D. Oliveira. Abraçar o zagueirão Thor, rapaz, zagueirão Thor, defende a equipe do São Paulo do Data, viu? Que bom, viu? É ouvinte aqui, viu? É, o pessoal também lá na Secretaria de Obras, né? O Deca. O Deca, toda a turma lá ouvindo o nosso programa. O pessoal lá no Hospital Municipal também, D. Oliveira, né? O pessoal tá trabalhando lá, mas tá ouvindo também nosso programa, nosso amigo Caru, toda a turma aí que acompanha o programa Esporte na Cidade. Logo em seguida tem D. Oliveira e o Jornal do Meio-Dia. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Você que vai se casar, visite antes o Cantinho das Noivas e Variedades. Lá você vai encontrar uma diversidade em vestidos para aluguel, onde você poderá fazer a escolha certa e vai te deixar uma noiva belíssima e elegante. Na loja Cantinho das Noivas e Variedades, você encontra também vestidos para daminhas e madrinhas, ternos e blazers para o noivo e convidados. E tem mais, lá você vai encontrar até as alianças. A loja Cantinho das Noivas e Variedades dispõe também de anel de formatura, perfumaria, brinquedos, bolsas, mochilas e grande variedade em utensílios para o lar, cama, mesa e banho. Tudo isso e muito mais só na loja Cantinho das Noivas e Variedades de Araripe, aguardando você para conferir as novidades. Localizada na Rua do Comércio 71, em Araripe, próximo à Praça das Topiques. Telefone 992787074 ou em nossa filial em Campos Sales, na Rua Valdemar Falcão 432, vizinho à Farmácia Noronhas. Telefone 99493-3811. Organização Zelma, Franschini e Neide. Quem compara? Quem compara? Compra na Ótica Ouro. Aqui tem o melhor atendimento, facilidade de pagamento e uma grande variedade de armações e óculos esportivos de alta qualidade e as melhores marcas. Não deixe se enganar, a Ótica Ouro tem 18 anos em Campos Sales, sempre fazendo o melhor para você, com médico oftalmologista duas vezes ao mês. Aproveite as nossas promoções. Óculos completo a partir de R$ 499,90. Ótica Ouro, Rua Bárbara Pereira de Alencar, 553, Centro de Campos Sales. WhatsApp 99320-2470. Ótica Ouro, a preferida da cidade. Essência Modas, a moda evangélica, atendendo ao público adulto e infantil, masculino e feminino, com ternos completos, kits de gravatas, suspensórios, coletes para adultos e crianças, calças, camisas e sapato social. E além de tudo, em jeans e polo, você encontra também vestidos e saias longas e midi, bolsas, sandálias, enfim, tudo da moda evangélica para você. Muitas promoções na loja, essas com até 50% de desconto. Essência Modas, a moda evangélica ao seu alcance. Localizada na Avenida Francisco das Chagas Arraes, número 196, no centro de Campos Sales, em frente ao posto São Cristóvão, na organização da irmã Betinha. Clinicare é a clínica mais completa de Campos Sales. Você conta com cirurgiã dentista, especialista em saúde mental, endocrinologia, terapeuta holístico, psicóloga, fisioterapeuta, clínico geral, harmonização facial, nutricionista, fonoaudióloga e o excepcional atendimento da doutora Ravena Lopes, pediatra e neonatologista, realizando o teste do olhinho, teste do coraçãozinho, teste da linguinha e da doutora Érica, odontologista, com especialização em ortodontia e endodontia. Agende já o seu atendimento. 88 99928 70 92, Clinicare, Rua Júlio Norões, 254, no centro de Campos Sales. Agora em Campos Sales, você conta com hortifruti Bom Preço. Tudo em frutas, verduras e legumes. São todos fresquinhos e com aquele precinho que você só encontra no hortifruti Bom Preço. Localizado à Travessa Josué Frazão 211, em frente à Metal Forte, em Campos Sales. Preços baixos e ótimo atendimento. Na organização de Cícero Oliveira. Contato para dúvidas ou delivery. 94 99108 5691. Informação séria, notícia de verdade, entrevistas, podcasts, reportagens, os fatos reais da forma como eles acontecem. Rádio Jornalismo de Credibilidade. Começa agora. Começa agora. O Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Campos Sales, meio-dia, 14 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho. Petrobras volta a insistir com o Ibama por permissão para explorar petróleo numa área ambiental. Super semana na política. Brasília vai ser super movimentada essa semana. Roteiro de golpe previa GLO e foi debatido por militares da ativa. TSE pode tornar Bolsonaro inelegível na próxima quinta-feira. Pesquisa Datafolha, Lula tem aprovação de 37% e é reprovado por 27%. Mauro Cid pede ao STF para não comparecer à CPMI. Está começando o Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Meio-dia mais 16 minutos. Eu sou Dão Oliveira. A partir de agora, você muito bem informado com tudo o que está acontecendo na nossa região. Olha, o ministro da Educação, Camilo Santana, realizou hoje a inauguração de 60 leitos no Hospital Universitário Walter Cantídio, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Com investimento de 8,5 milhões, a estrutura aumenta em 30% a capacidade de atendimento da unidade de saúde. As obras realizadas nas enfermarias das clínicas cirúrgicas foram concluídas neste mês. As vagas foram distribuídas igualmente entre as clínicas cirúrgicas 1 e 2 da unidade hospitalar, em 30 unidades cada. O deputado federal e líder do governo Lula, do PT, na Câmara, José Guimarães, cumpriu o compromisso no Ceará no final de semana. Ele participou de eventos na capital e em Crato. Em entrevista concedida ao jornal Diário do Nordeste, afirmou que o Partido dos Trabalhadores deseja ter ao menos 50 prefeitos cearenses filiados às siglas até as definições das eleições de 2024. Atualmente, o PT conta com 33 prefeitos. O último a se filiar foi Cícero Figueiredo, chefe do Executivo de Milagres. De acordo com Guimarães, o partido se prepara para ter nomes fortes para 24, a fim de disputar alguma das principais cidades do estado. Durante evento realizado em Fortaleza, o parlamentar destacou que a definição de quem disputará a capital pelo partido será tomada apenas no ano que vem. E arrancou aplausos da militância presente ao citar o nome da ex-prefeita de Fortaleza, Luziane Lins. A petista vem falando que deseja concorrer ao Paço Fortalezense mais uma vez. Guimarães frisou que o nome do partido precisará unir a base. Contudo, pontuou que o PT precisa ser protagonista nesse processo. Pois é, por outro lado, Guimarães está trabalhando aí e o Zé Ayrton falou recentemente aí na imprensa que o Guimarães está dando ao PT tudo para os bolsominions, para tirar ele da jogada, rapaz? É o PT cearense que é desse modelo. Olha, a Petrobras voltou a insistir com o Ibama por permissão para explorar petróleo em área ambiental. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, confirmou neste domingo que a Petrobras continua insistindo na ideia de obter a permissão do principal órgão ambiental brasileiro para explorar petróleo em área ambiental na região amazônica. Segundo ele, o Ibama nunca negou a permissão, mas estabeleceu regras e critérios que continuam sendo avaliados. No entanto, ele reconhece que a insistência da petrolífera é continuada. A Petrobras agora pediu reconsideração daquela proposta que havia sido rejeitada de explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, apresentou novos estudos, esses estudos serão analisados pela equipe técnica do Ibama. O Ibama nunca disse que nunca iria autorizar a exploração de petróleo naquela região. Apenas o que foi dito e deixado muito claro é que tecnicamente a proposta apresentada até aqui não demonstrava ter viabilidade ambiental. Da mesma forma que o Ibama está analisando outros 100 pedidos da Petrobras. Então o debate continua, então o Ibama vai voltar a analisar os estudos da Petrobras, da mesma forma como a gente também está analisando propostas muito importantes de fazer a transição energética, pensar em outras estratégias mais limpas de produção de energia. A Petrobras precisa da autorização ambiental do IBAMA para iniciar a perfuração do poço exploratório do bloco FZAM-059, uma área que fica localizada em águas profundas, a cerca de 175 quilômetros da costa do estado do Amapá. No pedido de concessão da licença ambiental, a Petrobras se compromete a garantir 12 embarcações, duas delas a serem mantidas de prontidão ao lado da sonda para fazer o recolhimento imediato do óleo eventualmente vazado. A exploração é uma fase do empreendimento onde a petrolífera avalia o potencial comercial do bloco e verifica se a jazida realmente existe e qual o perfil do óleo e gás existentes ali. Com o microfone da Rádio Cidade de Campos Sales, aqui de Brasília, falou seu correspondente Paulo Otarã. Você volta daqui a pouquinho, o Paulo Otarã, com mais informações aí da capital federal. Olha, essa semana lá em Brasília vai ser agitada, né? Tem aí a apreciação do nome do Zanin, né? O ex-advogado do Lula, para ministro do STF. Tem o marco fiscal e tem o TSE que vai aí julgar um processo aí contra o Bolsonaro, rapaz. Então Brasília essa semana vai pegar fogo. Essa é uma super semana política. Teremos assuntos importantes pela frente, como a votação da indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, a possível votação do marco fiscal no Senado e o início do julgamento pelo TSE, que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro por 8 anos. Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula e indicado pelo petista para a corte, pode ficar por mais de 30 anos no cargo de ministro. Na quarta-feira ele será sabatinado e na sequência o nome de Zanin deve ser analisado pelo plenário do Senado. O relator da indicação, o veneziano Vital do Rego, já deu parecer positivo. Entendemos que esse colegiado dispõe de suficientes e sobejos elementos para firmarem juízo de convencimento sobre a indicação do Dr. Cristiano Zanin Martins para exercer o augusto cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. A CPMI dos atos antidemocráticos deve iniciar as oitivas. O primeiro a ser ouvido, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. A relatora da comissão, Elisiane Gama, do Podemos, estuda pedir a antecipação do depoimento do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, após o vazamento de detalhes sobre uma minuta de golpe e discussões sobre o tema entre Cid e outros integrantes das Forças Armadas. Em um telefone que numa primeira leva foi motivado em relação ao cartão de vacinação. Então são informações que nós não podemos deixar de ter na comissão. E elas chegando até nós faremos a apuração, faremos a avaliação necessária e a partir desses elementos até buscar outras informações. Eu acho que foi um requerimento muito importante. A expectativa é que o marco fiscal seja analisado pelo Senado ainda na terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos vota a matéria e na sequência o tema vai para o plenário. Como deve haver mudanças no texto, a proposta deve retornar para a Câmara. Já na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral inicia pela manhã a análise do caso que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Ou seja, muitos assuntos e muitas polêmicas pela frente e você acompanha tudo aqui na sua emissora favorita. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, Brasília realmente movimentadíssima dessa semana. Olha, um casal apontado como chefe de um grupo criminoso na cidade cearense de Itapipoca foi recambiado para o Ceará ontem, 3 dias após a prisão em um apartamento de luxo em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Conforme a Polícia Civil, o homem de 37 anos e a mulher de 28, que não tiveram as identidades informadas, foram capturados na última quinta-feira, dia 15, durante cumprimento de mandados de prisão preventiva. A ação contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina. Mais detalhes sobre o caso serão divulgados pela polícia nesta segunda-feira em uma coletiva na sede da Superintendência da Polícia Civil, no centro de Fortaleza. Ouvindo o Jornal do Meio Dia, Dona Maroli, seu Bastião Anjo, lá no Poço de Pedras, o Romildo e a Renata, lá no Roncador, o Jonas Cavalcante e o seu filho Davi Luiz, na Campina de Fora, e também a Dona Ireuda, lá na Lagoa Cercada, né? O nosso abraço, boa tarde aí para os ouvintes do Jornal do Meio Dia. Depois do intervalo, entrevista com o prefeito João Luiz. Ele falou com a imprensa na última sexta-feira, logo após a inauguração do Centro de Atendimento Tempo

Câmara Municipal de Araripe. De mãos dadas com o povo. Sessões ordinárias todas as sextas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Jornal do Meio-Dia. Rádio Jornalismo de Credibilidade. Já meio-dia, mais 29 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito boa tarde para você que está aí acompanhando, né, o nosso informativo de todos os dias aqui na Cidade FM 103,5 de Campos Salles. Olha, mais informações aqui. O ministro da Educação, Camilo Santana, reconheceu hoje que o novo plano do ensino médio possui equívocos e espera que até julho tenha uma definição para que a lei entre em vigor. O ministro da Educação prorrogou a consulta pública do novo ensino médio por mais 30 dias. O novo ensino médio aumenta a carga horária dos colégios, muda a distribuição de disciplinas no currículo e possibilita que os alunos escolham em quais áreas vão se aprofundar. O anúncio ocorreu durante a entrega de 60 novos leitos no Hospital Walter Cantídio, em Fortaleza. São enfermarias aí, né, que vão atender a Universidade Federal do Ceará. Doze horas mais 31 minutos. Olha, na última sexta-feira à noite, né, a Prefeitura Municipal de Campos Salles realizou um evento para a entrega, né, a inauguração do Centro de Atendimento Tempo de Crescer. Né? Muitas pessoas estiveram presentes lá prestigiando a inauguração ao lado do prefeito João Luiz, do vice-prefeito Coronel Erma, da primeira-dama Avalônia, secretária de Saúde Resislane, né? Vários secretários, vereadores, a população em geral compareceu. E ao final do evento, o prefeito João Luiz falou com a imprensa. Então, estava lá o pessoal da imprensa de Campos Salles, né? Rádio Cidade, blog do Eli, né? PKTV, e também o Ferreira Júnior, do blog do Ferreira Júnior e da rádio Canta Galo FM de Salitre. Vamos ouvir o que disse aí o prefeito municipal de Campos Salles, João Luiz Lima Santos. Boa noite aos demais aqui colegas da imprensa, né? Primeira satisfação, agradecer a presença de todos vocês aqui no evento. Eu estive em Fortaleza a semana todinha, tratando de várias demandas para o município de Campos Salles, entre elas, cobrei agilidade na construção, né? Na licitação do campo do Detran, a nossa expectativa é que no mês de julho agora o processo licitatório do Detran já esteja na PGE para a licitação. Também cobrir agilidade para que o governador venha também agora no mês de julho no município de Campos Salles dar o serviço para a construção do campus da UCA, né, o campus regional da UCA. Enfim, várias demandas na educação, né, tive o compromisso, né, de mais um CEI para o município de Campos Salles, sem educação infantil, de um novo colégio de tempo integral, liberação de recursos junto à SOP para a continuidade da construção do hospital municipal. Enfim, foram várias obras. Também tive a oportunidade de tratar, juntamente com o vereador Genilton Costa, né, uma questão muito importante no município de Campos Salles, área de litígio com a Iuaba. Durante esse último censo aqui do demográfico, o município de Campos Salles ele tem a possibilidade de perder alguns sítios, Lagoa do Carmo, sítio Cancão, sítio Macambira, na região ali do Barão. E a gente foi justamente tratar com o deputado essa questão também, que é de suma importância. A população quer permanecer aqui no município de Campos Salles, os serviços são ofertados pelo município de Campos Salles, e a gente cabeçou essa luta juntamente com o vereador Genilton, né, o idealizador dessa ação. Enfim, foi uma semana muito produtiva, e hoje, né, graças a Deus, a gente também está entregando aqui uma obra super importante, né, sendo recuperado aqui um prédio que foi construído na gestão do ex-prefeito Paulo Ney, né, mas infelizmente a gestão passada, né, abandonou aqui a obra, né, foram furtados aqui equipamentos, materiais, portas, e a gente aproveitou esse espaço, né, reformou esse espaço, e criou aqui um projeto, né, idealizado com minha esposa, Tempo de Crescer, que vai dar esse suporte, vai dar esse atendimento às crianças que têm algum déficit de atenção, de aprendizado, enfim, crianças com autismo, né, é notório no Brasil, né, um aumento gigantesco desses casos, dessas patologias, e eu acho que esse equipamento vai dar às mães do município de Campos Salles, né, a oportunidade de fazer o seu tratamento aqui, evitando deslocamento diário para o Cariri. Enfim, é um equipamento que eu pontuo como importante e talvez assim um marco também aqui na saúde do município de Campos Salles. É uma coisa nova, nunca teve, é um equipamento novo, né, e nosso objetivo é esse, proporcionar às crianças do município de Campos Salles, às mães dessas crianças, um atendimento no ambiente todo climatizado, vocês estão vendo, né, é humanizado, com desenhos, com brinquedo, para que as crianças possam se sentir bem. Prefeito, o senhor também dá oportunidade em Fortaleza. O senhor requeriu no tal Detran também as sinalizações do município, horizontal, vertical, e a troca dos semáforos também, né? O senhor pediu também o acréscimo desses equipamentos de semáforos para o município? Sim, Ferreira. Nós pedimos toda a sinalização horizontal do município de Campos Salles. A sinalização está toda apagada, faixa de pedestre. Tem um compromisso lá do superintendente do Detran, que agora no mês de julho, né, todo o equipamento do Detran venha fazer essa nova sinalização, também a vertical com placas, a substituição dos semáforos já existentes e também uma equipe fazer um estudo para ver a possibilidade de colocar mais semáforos, né, em outros cruzamentos da nossa cidade. E além disso, também cobrei, né, já também é uma demanda antiga da Câmara, de muito tempo, de alguns vereadores, a questão da instalação de lombadas eletrônicas aqui na saída do município de Campos Salles, aqui para o Cariri. Com certeza, Ferreira, como eu falei no início, a gente tem um compromisso de um novo SEI, né, de uma nova escola de ensino profissional no município de Campos Salles. Inclusive a equipe da engenharia do estado vai estar em Campos Salles aqui na terça-feira, já olhando o terreno, né, para logo em seguida iniciar essa construção. Com esse terreno que o município vai doar, a gente vai ficar com a posse do colégio Presidente Médici, né, toda a estrutura com quadra, vai passar a fazer parte do patrimônio do município de Campos Salles. Enfim, outras demandas, né, areninhas também vão ser retomadas no Pouso em Pedra, no Itaguá. Enfim, a perspectiva de obras são muito, muito grande. Também tem uma notícia muito boa que eu queria deixar mais um pouquinho para frente, mas eu já vou antecipar, da possibilidade do município conseguir um complexo mais infância, né? Hoje o Cariri, eu acho, só o município de Barbalha tem esse complexo mais infância, que é com quadras, com parques para crianças, com quadra. Assim, é uma mega estrutura da Secretaria de Proteção Social, que a gente está articulando também junto com o deputado Fernando Santana e a secretária Onélia, para que o município de Campos Salles possa adquirir também, receber também esse equipamento, que é o complexo mais infância. João Luiz, a creche do bairro Guarani, uma obra que estava abandonada há muito tempo, e já está sendo concluída, né? Já tem prazo para a entrega dessa obra? Sim, PK. Inclusive, eu estive em Brasília no mês passado, né? Tinha um recurso federal lá travado, desde a gestão do ex-presidente. A gente teve a boa surpresa que segunda-feira agora o Ministério da Saúde destravou esse recurso para a creche, né? Mesmo assim, o município de Campos Salles está entrando com uma contrapartida de R$300 mil, e a gente espera, no mês de julho agora, nos festejos do município, a gente possa estar entregando essa creche. A grande dificuldade que teria para inaugurar essa creche era a mobília, porque a mobília também depende do governo federal. Mas, infelizmente, em Brasília, a gente teve a resposta que não era possível essa mobília, porque o orçamento o orçamento que estão trabalhando é o orçamento do ano anterior. Mas ontem a secretária Eliana Estrela do Estado do Ceará me prometeu toda a mobília da creche para que agora em julho, nos festejos do município, a gente possa estar entregando uma creche para a infância, né, com toda a estrutura que aquelas crianças do bairro Guarani, né, enfim, daquela região necessita. Dizer também, PK e demais colegas, nós retomamos a quadra poliesportiva do Barão de Aquiraz, né, através também do FNDE. Iniciamos a construção de uma nova quadra poliesportiva no Colégio Vicente Alexandrino. Né, temos perspectivas que agora nesse semestre ainda possam ser retomadas mais duas obras do FNDE, que são dois colégios padrão FNDE que estão paralisadas também. Enfim, a perspectiva aqui de geração de emprego com essas obras, de movimentar o comércio, são imensas. Dias atrás, você também divulgou algumas imagens da construção da obra do hospital, que continua em ritmo avançado, não é isso, João Luiz? Com certeza. Nós conseguimos ontem, através do deputado Fernando Santana, mais um aporte, né, mais um limite de R$500 mil para através do Estado do Ceará, para que a obra possa estar seguindo normal. O convênio do Estado do Ceará é o valor de R$2 milhões. Com essa liberação de R$500 mil, já temos 50% do valor liberado, né? Já foi liberado R$500 mil, agora mais R$500 mil. E eu não tenho dúvidas que até o final do ano, se Deus quiser, a gente quer entregar esse hospital, mesmo que não esteja os equipamentos todos comprado, mas a gente vai começar, a gente vai entregar, né, e depois a gente vai complementando o que faltar. Prefeito, nós já estamos aqui no período junino, já vem bem ali o mês de julho, né? Já começou a pensar na festa do município? Com certeza, Dan. Essa pergunta que você me fez, eu acho que é uma pergunta que eu recebo todo dia no meu celular, né? Com relação à festa do município de Campos Sales. Lógico, a festa vai ter, né? A festa tradicional do município de Campos Sales. A gente está só definindo em relação à quantidade de dias, né? Estou tentando também, junto ao governo do estado, a estrutura de palco, som, iluminação, né? Infelizmente, o ano passado, por conta do período eleitoral, o governo do estado não pôde nos ajudar nesse sentido, mas eu já tive também a confirmação ontem na Casa Civil que o governo do estado vai nos ajudar com a estrutura de palco, de som e iluminação. Isso vai baratear, né, a festa, que também é um peso muito grande financeiro. A gente vai fazer uma festa bonita, então, uma festa também não com os mesmos, como eu posso dizer, com os mesmos níveis de atração do ano passado, né, mas com as atrações também aqui a nível regional, a nível estadual, né? Vai coincidir com o final de semana, praticamente, a festa. Então, assim, as expectativas são muito boas. E logo, logo, no começo do mês de julho, a gente vai estar anunciando com calma, com tranquilidade, as atrações da festa no município. Assim foi a entrevista, né, coletiva que a gente participou na última sexta-feira com o prefeito João Luiz, né? Naquela oportunidade, estava sendo inaugurada o Centro de Atendimento Tempo de Crescer, né? E não foi negócio que foi inaugurado para ficar lá, não, né? Foi inaugurado para funcionar, né? Hoje já teve aí atendimento, né, lá no Centro de Crescer, rapaz. O negócio realmente foi, já o pessoal já pode agendar aí na Secretaria de Saúde os atendimentos. 12:42 aqui no Jornal do Meu Dia. Aproveitar aqui e abraçar os ouvintes, a turma que acompanha, que cobra aquele alô aqui no Jornal do Meio Dia, né? Mandar uma alusão aqui para Dona Vilar, na rua Manuel Viana, no bairro Alto Alegre. O Deca e a Terezinha lá na Vazia Grande. A Regina, a Maria da Penha e a Salete, toda a família Vieira, lá no bairro Guarani. O John Leno, lá na rua Mãe Rainha, no bairro Alto Alegre. Seu Chico Mariano, lá no sítio Grotões, em Fronteiras, são ouvintes aqui do Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Os fatos reais, da forma como eles acontecem. Vem aí uma grande concentração evangelística que vai impactar fronteiras e região. Noite de adoração e louvor, com a presença do conferencista mundial, pastor Marco Feliciano, de São Paulo. Santo é o Senhor dos Exércitos, e a Assembleia de Deus está ficando cheia da sua glória. É hora de recebermos esta autoridade. Louvando ao Senhor, cantor Roberto Marinho. Eu quero ser teu adorador. Participação de Lucão e Banda. Será uma noite inesquecível. Pastor Marco Feliciano, numa noite de adoração e louvor. Quinta-feira, dia 29 de junho, às 19h, no Clube Recreativo Fronteirense. Realização: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Fronteiras. Pastor Presidente Jaime Agripino Ribeiro. Apoio: Prefeito Eudes Ribeiro. A retífica de motor Dragão está com uma nova equipe de profissionais qualificados para lhe oferecer um serviço de qualidade, realizando serviços de retífica em geral, cabeçote, bloco e projeção de montagem, alinhamento de biela e muitos outros, procurando atender com total transparência e sinceridade, oferecendo serviços de retífica de primeira linha, mantendo o prazo combinado de entrega e dando garantia de 6 meses, com preço justo

Os roteiros que já apareceram mostram que o Brasil viveu próximo a um golpe de Estado. O flerte, segundo ele, foi real e não realizado apenas porque comandantes, com tropas, não embarcaram na ideia. Tentar passar por cima da legislação, isso é o arrepio da lei, mandar prender ministro, quer dizer, enfim, é um festival que não é de horrores, mas é um festival que expressa toda uma intenção política de um governo, onde, portanto, há que se ter muito claro, tem que exigir satisfação e exigir uma investigação a fundo. Ela deve ser um elemento central para uma profunda investigação do presidente da República e de seus ministros, do seu governo. Essa não é a primeira vez que a PF encontra um roteiro para um golpe de Estado com aliados próximos de Bolsonaro. Na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por exemplo, foi apreendida uma minuta semelhante. A diferença para Mauro Cid é que, além dele ser militar, outros militares, até com tropa, chegaram a discutir sobre o tema. Segundo investigação preliminar da PF, o tenente-coronel Marcelino Haddad é apontado como o responsável por encaminhar a Cid um conjunto de arquivos sobre o emprego das Forças Armadas para a garantia dos poderes constitucionais. À época, Haddad comandava a comunicação do Exército. Já o coronel Jean Lawande Júnior aparece em mensagens pressionando que Cid convença Bolsonaro à tomada autoritária do poder. Mauro Cid argumenta, dizendo que o presidente não confia no alto comando do Exército para tal determinação. Lawande foi indicado para uma representação nos Estados Unidos, mas após as revelações, Lula vetou o nome do coronel. A defesa de Mauro Cid afirmou que só se manifestará sobre o tema nos autos do processo. Jair Bolsonaro, por sua vez, disparou uma nota e tentou se afastar ao máximo do tema. Ele afirmou que jamais participou de qualquer conversa sobre um suposto golpe de Estado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, e o Bolsonaro vai ser julgado essa semana, quinta-feira, lá no TSE, né? E pode pegar um gancho aí de inelegibilidade. O Tribunal Superior Eleitoral se reúne na próxima quinta-feira, dia 22, para julgar o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A depender do resultado, o antecessor de Luiz Inácio Lula da Silva pode ficar inelegível. Entre as irregularidades que serão avaliadas pela corte estão principalmente os ataques do ex-presidente às instituições democráticas. A ação que foi proposta pelo PDT aponta o dia em que Bolsonaro reuniu embaixadores no Palácio do Planalto para afirmar sem provas que as urnas eram fraudadas. Além disso, o TSE vai avaliar a participação que essas manifestações do ex-presidente tiveram nos atos golpistas ocorridos tanto nos dias que antecederam a posse de Lula como no mais grave, o 8 de janeiro. Na ocasião, adeptos de Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos três poderes, situação que gerou também a prisão de seu ex-ministro Anderson Torres, na época secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O jurista Alênio Streck entende que as evidências complicam o ex-presidente da República. Me parece um easy case, né? Um caso simples, porque no direito existem casos simples e casos difíceis e casos trágicos. Caso easy case, caso simples, é esse caso, que é uma coisa que está na cara, né? Casos difíceis são aqueles casos que demandam uma reflexão maior. E os tragic cases, né, os casos trágicos, são aqueles que, mal interpretados, eram simples e se transformam em trágicos. Professor de Direito lembra de outros episódios que podem ser prejudiciais a Bolsonaro no julgamento. Há também, em relação ao próprio Bolsonaro, outras ações, todas elas que podem levar à inelegibilidade dele. Existe uma porção do 7 de setembro, o boicote às urnas, no dia do segundo turno, com Silvinei e seu ministro. Todas essas questões podem redundar na sua inelegibilidade. Alguns casos também podem ser transformados em ações penais, porque uma questão eleitoral necessariamente não é a mesma coisa que uma questão criminal. De acordo com o Lenny Streck, fora da questão eleitoral, a situação neste momento que mais deve preocupar o ex-presidente é em relação às joias que recebeu de líderes sauditas e transportou ao Brasil de forma supostamente irregular. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. O Mauro Cid, pediu ao STF para não comparecer na CPMI do Congresso. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, pediu ao Supremo Tribunal Federal um salvo-conduto para que possa faltar à CPMI dos atos golpistas. Ele foi convocado para prestar depoimento à comissão na próxima semana. Para a ala governista da CPMI, a oitiva de Cid se torna ainda mais importante após a revista Veja detalhar nesta sexta-feira a minuta de golpe que foi encontrada no celular do tenente-coronel. A relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, diz que a oitiva é essencial. Mas, caso Cid consiga faltar ou opte em não falar, o pedido de compartilhamento dos dados encontrados no celular do coronel vão ajudar na investigação. Mas tem uma relação do ponto de vista do 8 de janeiro e que eventualmente estava em um telefone que numa primeira leva foi motivado em relação ao cartão de vacinação. Então são informações que nós não podemos deixar de ter na comissão e ela chegando até nós faremos a apuração, faremos a avaliação necessária e a partir desses elementos até buscar outras informações. Eu acho que foi um requerimento muito importante. Para justificar o pedido de habeas corpus na CPMI, a defesa de Mauro Cid sustenta ao Supremo Tribunal Federal que o ex-ajudante de ordens tem o direito a não autoincriminação, uma vez que ele é formalmente investigado pela corte. Caso a obrigatoriedade do depoimento não seja derrubada pelo Supremo, Cid pede que lhe sejam garantidos os direitos de ficar em silêncio e de não prestar o compromisso em dizer a verdade. Na última quinta-feira, Alexandre de Moraes autorizou o depoimento de Mauro Cid à CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal. O ministro garantiu a ele o direito ao silêncio, prerrogativa que deve ser mantida também para a CPMI do Congresso Nacional. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Pois é, Brasília pegando fogo essa semana, né? Saiu mais uma pesquisa Datafolha de avaliação aí do presidente Lula, tá com 37% de aprovação e 20% que não aprova e o resto não sabe nem o que é que tá acontecendo. Dados da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado indicam que 37% dos brasileiros consideram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT como ótimo ou bom, enquanto outros 27% avaliam a gestão do petista como ruim ou péssima. Aqueles que consideram regular somam 33%. Em relação à pesquisa anterior, realizada em março, os números sinalizam para uma estabilidade com uma leve queda, dentro da variação da margem de erro. Nos primeiros 3 meses de mandato, o petista tinha uma aprovação de 38% e reprovação de 29%. A performance de Lula, até o momento, coincide com a do ex-chefe do executivo Jair Bolsonaro, quando ele estava nos primeiros 6 meses de governo. No entanto, a aprovação do petista está abaixo da conquistada por Fernando Henrique Cardoso, por Dilma Rousseff e por ele mesmo no seu primeiro mandato em 2003. O levantamento divulgado neste sábado foi realizado em 112 municípios e ouviu 2.010 eleitores entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Ainda não decolou, né? O avião do Lula, né? Não decolou ainda. Tá ainda meio que no palanque. O Amaury Alencar está chegando com informações da região do Cariri. Boa tarde, Amaury. Boa tarde, Dan Oliveira e os ouvintes do Jornal do Meu Dia da Rádio Cidade FM de Campos Salles. Trabalhadores e trabalhadoras da saúde do município de Barbalha deflagraram paralisações de 2 dias por semana até que a gestão municipal atenda aos pleitos da categoria. A decisão é resultado de uma assembleia realizada na Praça Engenheiro Dória pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha, Sindimubi. O ato percorreu as ruas do centro de Barbalha e se estendeu até a Secretaria de Saúde. Nenhuma autoridade municipal recebeu os profissionais, segundo os dirigentes sindicais. Os servidores reivindicam reposição inflacionária de 5,78%, retroativa ao programa Previne Brasil, insumos de melhores condições de trabalhos e gratificação do Qualifar SUS, piso da enfermagem, além de outras solicitações. integram o coletivo dentistas, técnicos da saúde bucal, enfermeiros, técnicos atendentes e auxiliares de enfermagem, auxiliares de farmácia e farmacêuticos. A mobilização terá continuidade essa semana, segundo Marciano Santos, presidente do Sindimub. A gestão municipal também se recusa, segundo ele, a estabelecer um diálogo com outras categorias. Professores, motoristas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e médicos da atenção secundária estão na luta por uma valorização e condições dignas de trabalho. Conforme ele, as categorias não descartam uma greve geral em Barbalha caso as demandas não sejam atendidas por parte da gestão municipal para com os servidores. O município de Santana do Cariri irá fazer a entrega na próxima quarta-feira, dia 21, com início previsto para as 10 horas da manhã, no ginásio poliesportivo Pedro Onofre Cidade, o cartão Ceará Sem Fome, onde vai contemplar 239 famílias do município. O evento será presidido pelo prefeito do município, Samuel Cidade Werton. O evento de entrega do cartão Ceará Sem Fome contará com a participação de outras autoridades. Para o deputado estadual Fernando Santana, isso é um motivo de satisfação, termos conseguido formular e poder concretizar esse programa em Santana do Cariri, Campos Sales e outros municípios que fazem parte do estado do Ceará. E agora poder fazer a entrega às famílias é um grande avanço e, sobretudo, porque vamos estimular a tirá-las do ato de vulnerabilidade social e poder contribuir para que se possa aviltar mais o comércio desses municípios, tendo em vista que a moeda giratória irá ocorrer sobre todo o comércio, fortalecendo os comerciantes desses municípios, conforme disse o deputado Fernando Santana. Essas e outras notícias estão no blog do Amaury Alencar, blogspot.com.br. A região do Cariri, Amaury Alencar, para o Jornal do Meu Dia. Obrigado, Amaury, pelas informações aí da região do Cariri. Amanhã você volta, né? Abraçar aqui a Dona Fresquinha, lá em Carmelópolis, está ouvindo o Jornal do Meu Dia. Dona Francisca, na rua Virgílio Gomes, lá no Carmelópolis. O José Roberto, lá de Salitre. A Aparecida, na Barra dos Gonçalves. A Graça, na Lagoa Grande. O Alailton Correia, lá no Caldeirão. Dona Estela e a Lúcia, lá na rua Saraiva, no bairro Guarani. A Lília Mônica, lá em Baraúna, município de Fronteiras. A Penha, no Caldeirão. A Cícera Isabel, lá no Tanquinho. O Antônio e a Corrinha, no bairro Guarani. Dona Francisca e o Titoim, lá no Sítio Touro. O Ailton, lá na Bela Vista, em Salitre. Seu Quinco, lá no Guarani. A Maria da Rua Vicente Alexandrina, aqui no Alto Alegre. Ana Fortunato, lá na Bolandeira. O Moisés Barbosa, lá no Caldeirão. Dona Luzanete e seu Raimundo Tarzan, lá na Chapada do Maracujá. O Mailton José, lá em Salitre. O Antônio Negreiros e o Dedé, lá na Rendeira dos Porfírios. Dona Francisca, lá no sítio Pica-Pau, é a mãe do Cícero do Ponto da Goma, que está ali também agora, trabalhando e ouvindo a gente na Coronel Baleco. O Jonas, na Bolandeira dos Estevão. O José Roberto e a Dona Zefinha, lá em Salitre. A Isabel e a Pica, da Cachoeira do Pinga-Fogo. A Eva, lá na Lagoa dos Paulinos. O Paulo e a Angélica, lá no sítio Malhada, no Itaguá. A Valdivânia Costa, na rua Frei Galvão, no bairro Alto Alegre. A Vilma Cavalcante e o Francisco, lá no sítio Cavalcante. A Salvani, no Caldeirão. Dona Gilsa, na Emparedade. Dona Vera e PPB, nas Milhãs do Norte. O Rogério e seu Mazinho e também a Dona Raimunda, lá nas Cajazeiras. A Nayara, na Serra Velha. A Toninha Bernardina, lá na rua Padre Cícero, no Alto Alegre. O Antônio Nunharé, a Erineide Santos, na Santa Maria. O Luiz Carlos na Serra do Pajeú, o Antônio Linhares e seu de Assis lá no Tanquinho, minha amiga Gersina lá no Carmelópolis, a Elisa Feitosa lá em Vitória da Conquista na Bahia, é ouvinte pelo aplicativo, a Eva na Serra do Baixio do Moco, o Carlos Costa lá em Salitre, né? Ah, por sinal, tá aniversariando hoje, né? Valeu, parabéns aí, paz, saúde e felicidade. A Ivonete na Baixa Verde, o José Ivo no Itaguá, a Rita de Cássia na rua

Cidade FM 103,5 MHz. A Rádio Cidade de Campos Sales migrou para FM. Estamos em fase de teste. Envie uma mensagem para o WhatsApp 889-9701-5771, dizendo de onde está ouvindo a nossa rádio e como está a qualidade do som. Cidade FM 103,5. 103,5. A rádio que toca música boa o tempo todo. Antenado, novo, atual, deixando você sempre no melhor astral. Está pintando no seu rádio o programa da hora. Interligado, interligado. Me deixa levar. Suas tardes nunca serão mais as mesmas. A partir de agora, interligado. Olá, amigos, muito boa tarde, estamos chegando para o nosso programa de todos os dias. Meu, seu, nosso programa interligado. A partir de agora, eu, Júnior Morena, aqui no seu rádio, para te fazer companhia. Vou te fazer companhia até as 4 horas, trazendo muita música boa para vocês. Aqui na nossa programação, estamos chegando nesta segunda-feira para começar a semana, hein? Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Hoje é lembrado nos fatos históricos e jornalísticos. É lembrado quando a tirinha de história em quadrinhos, o Garfield, é publicado pela primeira vez no ano de 1978. Hoje é lembrado também quando a Fundação Cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, foi fundado, né? Cidade de Ribeirão Preto. Hoje é lembrado também o dia de São Romualdo, né? É lembrado também nos fatos históricos e jornalísticos. Liga pra cá, participa com a gente, 3533-1188, ou então você pode ligar no nosso Tino, 99701-5771. Não quer ligar? Deixa uma mensagem no nosso WhatsApp, no 99701-5771. Até as 4, tem muito sucesso. Boa tarde pra todo mundo. Era pra ser surpresa, flores e bombons, e o pedido de casamento, até showzinho ao vivo.